Rádio São Carlos, a primeira da cidade. Esta é a Rádio São Carlos, ZYK 657, ondas médias 1450 kHz, 1000 watts de potência. Rádio São Carlos, a primeira da cidade. São Carlos, São Paulo, Brasil. Começa agora, primeira página, edição da manhã. Os fatos mais relevantes pelas ondas da São Carlos, a pioneira da cidade. Primeira página, edição da manhã. A sua fonte confiável de informação. Apresentação, Jairo Silva e Luiz Morelli. Sete horas, 1 minuto. Bom dia, segunda-feira, 10 de maio de 2021. Até às 8, o ouvinte da São Carlos segue bem informado. No seu rádio, primeira página, edição da manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Luiz Morelli. Bom dia, Jair Silva. Bom dia, Rui Castro Preto, que está na técnica. Bom dia, ouvintes. Bom dia, São Carlos, hein? E os ouvintes estão pedindo, viu? Estão ouvindo o nosso programa, viu, Rui? Estão pedindo aí notícias policiais e também os radares. Então, eu vou começar aqui falando sobre os radares de hoje, hein? Olha, então, a partir de hoje, a gente vai estar sempre falando sobre os radares. Primeira página da edição da manhã, porque não passar o momento aí. Então vamos lá, nesta segunda-feira, dia 10 de maio, os radares operam em seguintes locais. O primeiro radar está instalado na rua Grande Alfa Petrone, sentido Parque do Alto, e a família Pernambuco de Março, a permitida de 60 km por hora. Já o radar 2 está instalado na Avenida João de Cuse, lá com o cruzamento com a rua Marcos Vinícius de Moraes. Velocidade máxima permitida de 60 km por hora. E o último radar, de número 3, está instalado na Avenida Bruno Ruggiero Filho, sentido Shopping Rodovia. E também a velocidade permitida máxima é de 60 km por hora. Tá ok? Pois no início da segunda meia hora a gente volta a falar novamente dos radares. E hoje, Jairo Silva e ouvintes, iremos entrevistar aí por volta das 7 horas e 45, no último bloco do programa, como sempre, né? No primeira página, edição da manhã, Adail Alves de Toledo, o diretor-presidente do Sindispan, Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos e Dourado. Os assuntos que serão abordados na entrevista são acordo coletivo, né, o 14º salário, professores P3, e também, né, podemos deixar de comentar também sobre a sua vida. Previsão do tempo e temperatura. Previsão do tempo e temperatura. 7 horas e 3 minutos, e a Defesa Civil do Estado informou no último sábado que desde ontem até amanhã uma massa de ar frio avança no estado, provocando aí queda de temperatura com momentos de frio intenso. Portanto, na nossa região de Araraquara e São Carlos, a temperatura mínima irá ficar entre 10 graus e 15 graus. Então, nessa segunda-feira, o frio vai continuar, hein? Em São Carlos, no período da madrugada, com uma média de 13 graus. E depois das 6 da manhã, as temperaturas começam a subir, né? A gente já está sentindo aí já o aumento dessa temperatura, com previsão de sol, com algumas nuvens, hein? Não há previsão de chuvas durante esse mês, hein? Então, a gente vai estar em plena estiagem. Então, a temperatura mínima será de 12 e a máxima poderá chegar aos 26 graus. A umidade relativa do ar irá variar de 31% a 85%. Nas baixas temperaturas, ressalta-se a importância de atenção especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua. Além disso, recomenda-se não fazer fogueiras e manter hidratação constante. Primeira página, para o ouvinte começar o dia bem informado. 7 horas e 5 minutos. O Brasil registrou na sexta-feira 2.165 mortes por Covid-19 e 78.886 novos casos do novo coronavírus. No sábado, em todo o país, foram contabilizadas mais 2.091 mortes por Covid, chegando a 421.484 mortes desde o início da pandemia. E neste domingo, o Brasil registrou 1.024 mortes por Covid e 38.911 novos casos, de acordo com dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde. Amanhã, sexta-feira, vai começar com 12 graus, ou seja, teremos mais uma madrugada fria, provavelmente com formação de nevoeiros essa madrugada, mas assim que o sol aparece, esses nevoeiros se dissipam e à tarde a máxima deve ficar em torno dos 24 graus. Quer saber mais da previsão para sua cidade, para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Já se curaram da Covid-19 no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. E são os patrocinadores ultrapassam os 3 milhões de casos positivos da Covid-19. Desde o início da pandemia, até ontem foram contabilizados 3.003.077 casos de contaminação pela Covid-19, aqui 100.799 óbitos pela doença no estado de São Paulo. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do estado é de 78,6% e na cidade de São Paulo é de 76,7%. O Ministério da Saúde informou neste domingo que distribuirá a partir de hoje, segunda-feira, um esteio da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer. Todos os estados e o Distrito Federal deverão receber as doses de maneira proporcional. Elas fazem parte de um contrato que prevê ao todo 100 milhões de imunizantes. Cerca de 500 mil doses já começaram a ser distribuídas na semana passada. E a vacinação dos grupos especiais é antecipada em São Carlos. Pessoas com síndrome de Down, transplantadas, grávidas e puérperas, com coro maior idade e quem recebe o benefício de prestação continuada do BPC serão imunizadas contra a Covid-19 nesta segunda e amanhã. Mas atenção, hein? Somente serão vacinadas, independente do grupo prioritário, pessoas a partir de 18 anos. Os locais de vacinação irão atender das 9 até 1 da tarde e foram definidos pelas comorbidades e grupos que são: pessoas com síndrome de Down serão vacinadas na sede da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Pacientes em terapia renal substitutiva devem procurar o setor de hemodiálise da Santa Casa para receber a vacina. Agora, os transplantados de medula óssea, coração, pulmão, rim, pâncreas e fígado em uso de medicamentos imunossupressor, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente, com BPC, 55 a 59 anos, serão vacinados somente nesses locais, hein, ó, das 9 até as 15 da tarde, nas unidades básicas de saúde do Santa Felícia, Cidade Araci, São José, Redenção e Azulvilha. Além desse grupo, os idosos com 60 anos ou mais que não conseguem ir aos postos volantes podem tomar a vacina também nesses postos fixos de vacinação. Importante agora, hein? As pessoas que pertencem aos grupos especiais devem apresentar documentos que comprovem as situações de comorbidade e da síndrome de Down por meio de relatórios médicos, além dos documentos pessoais e cópias e um comprovante de residência. São Carlos recebeu uma visita de 50 da vacina AstraZeneca para imunizar todas as pessoas que fazem parte do grupo especial. Somente nesta segunda e amanhã, primeira etapa do grupo especial, devem ser vacinadas.